Atenção, rede! Atenção, ouvintes! Começa agora para todo o Brasil! Interligando você com o melhor do autêntico forró. Sem essa de I love you, não vem com essa de my life. Forró sertanejo. Eu vejo o tempo passando e cada vez me apaixonando mais. Forró pé de serra. Forró pesado, a moçada se aciona e ninguém quer ficar parado. Forró universitário. Sua chance passou e o amor acabou e eu não sou mais teu perdeu. A forrosar com a gente. O Brasil inteiro ligado, Central do Forró. Apresentação, Coronel Ojuara. Abre-te que tá começando mais um Central do Forró. Aqui pela sua rádio número 1. Olha, o véio fica contando as horas, os dias, os minutos e os segundos pra vir-se embora, ficar logo aqui com todos vocês, né? Ô final de semana, mas tá passando ligeiro, viu? Desde já também quero agradecer o carinho da sua audiência, também o carinho da sua paciência. Meu filho, Central do Forró e o Coronel Ojuara, onde só toca forró pra você, meu filho. Vai, meu coisinha, vai. Meu filho, o que é que tá chegando pra gente aqui no Central do Forró de hoje? Diga, meu filho, vamos, meu filho, não brinquei muito, não. Tá chegando o que pra gente? Desejo de menina, eu apaixonei. Foi bom, a cunha. Eu acho que me apaixonei por você. Estava escrito pra ser assim. Incrível que foi algo muito especial. Pura paixão deixou em festa meu coração. Coração, eu acho que me apaixonei. Me apaixonei por você. Estava escrito pra ser assim. Incrível que foi algo muito especial. Pura paixão. Eu me apaixonei, ei, ei. Eu me apaixonei, ei.

Coronel Ojuara. Mano, sim, não. Yeah. Pega gelo, babão. Pega gelo, babão. Respeita a autoridade, aqui quem manda é o patrão. Pega gelo, babão. Gelo, babão. Respeita a autoridade. Vem assim, vai. E parou, o patrão lhe chegou. Uma missa ali na frente pro senhor. Garçom desce o uísque, o barraca já tá à vontade. Mandou um alô aqui pra minha majestade. Ô Mauricinha, se quiser pode pedir. Minha função é essa, eu tô aqui pra servir. Servir, vai. Eu pega gelo, babão. Pega gelo, babão. A autoridade aqui quem manda é o patrão. Galera, se comer. Júnior da Lume. A autoridade aqui quem manda é o patrão. O Mauri não. Pega gelo, barraca também. E aqui quem manda é o pau. Bora, meu filho! É pega gelo, babão. Vem, vem, vem, e parou, o patrão lhe chegou. Não arruma uma mesa ali na frente do senhor. Desce o whisky rende por bem à vontade. Manda um alô aqui pra minha majestade. Ô, oh, Jojo, se quiser pode pedir. Os Miranda, ei, vai pega gelo, babão, vai pega gelo, babão. E a autoridade aqui quem manda é o Brunão, Bruno Recia, não dá. Receita a autoridade aqui quem manda é o patrão, vai pega gelo, babão. Tava voando, galera de paz. A autoridade aqui quem manda é o patrão, gelo, babão, gelo, babão. Oi, meu babão, tamo junto. Sim, eu sou a mão de vocês também, eu besteira. Ojuara! Sobre mim.

Já vi esse corpo pra cá. Venha dançar comigo, rebalando sem parar. Quem fica esse balanço, já vi esse corpo pra cá. Venha dançar comigo, rebalando sem parar. Todo mundo fica louco, isso dá ressonância. Eu sou da guitarrinha, bom, de bom, de bom. Todo mundo fica louco. Esse é o som da guitarrinha, mano. Olha aqui. Esse é o som da guitarrinha. Sacode, olha que sacode neguinha. Bonitinho, esse é o som da guitarrinha. Veja, gente, sacode. Olha que vindo esse balanço, joga esse corpo pra cá. Dança comigo, rebolando sem parar. Olha que vem desse balanço, joga esse corpo na cara. Vem dançar comigo, rebolando sem parar. Tu fica louco, solta é som. A som da guitarrinha, bom, que bom, que bom. Todo mundo fica louco. Joga a mãozinha, vamos embora aí. Bom, que bom, que bom, que bom. Esse é o som da guitarrinha. Vai! Olha que sacode neguinha. Esse é o som da guitarrinha. Chora guitarrinha na sacola. Olha que vem nesse balanço, joga esse corpo pra cá. Venha dançar comigo, rebalando sem parar. Olha que vem nesse balanço, joga esse corpo pra cá. Venha dançar comigo, rebalando sem parar. Coronel Juara. Esse é o som da guitarrinha, sacode, olha que bom. Esse é o som da guitarrinha. Mana, olha que sacode neguinha. Sacode, sacode, o som da guitarrinha. Eu quero ver agora dar uma paradinha. Aumente o volume entre as grandes rádios do mundo. O Brasil inteiro ligado, Central do Forró. Aí pede, aí pede, aí pede, aí pede. Aí pede, aí pede. Agora sim, ó. Aí pede, aí pede, aí pede. Aí pede, aí pede. O cara é estiloso. Só anda de carrão, parece o rei do camarote, mas na verdade é o safado. Aí pode, aí pode, aí pode, aí pode. Aí pode, aí pode, aí pode, aí pode, aí pode, aí pode, aí pode. Aí pode, aí pode. Eu já tenho iPad, já tenho iPhone, já tenho iPod, e agora? É aí, aí. Aurélio Pan Gravações, a fábrica de sucesso. Aí dentro que eu quero falar. Aí dentro, aí dentro, aí dentro, aí dentro. É aí dentro. Aí pede, aí pede, aí pede, aí pede, aí pede, aí pede, aí pede. pode, aí pode, aí pode, aí pode. Aí pode, aí pode, arriar. Aí pode, aí pode, aí pode, aí pode. Aí pode, pode arriar. Já tem o iPad, já tem o iPhone, já tem o iPod. Agora é aí dentro. Aí dentro, aí dentro. Aí dentro que eu quero falar com. Aí dentro, aí dentro. Tá decretada aí dentro. Já tem o iPad, já tem o iPhone, já tem o iPod. E agora? Coronel Ojuara! Foi num nublado domingo que eu vim embora, numa viagem à minha terra prometida. Buscar a sorte e encontrar uma saída, pra minha vida decidir se melhorar. Mulher que Deus me deu sem preconceito, que tenho feito tanto amor e quero mais. Quero cantar a vida decantando tudo, que for bonito tudo que apareça faz. Também sou um rapaz latino-americano, eu não me engano, tenho taco nesse mundo. De poetas, cidadãos e vagabundos, ou vagalumes que divagam bar em bar. Oh meu querido Pai Celestial, minha busca é vida muito mais que morte. Numa procura um rumo certo aquele norte. E desde garoto minha mãe tem ser legal. Um darundê, idei, lalaiá, idei, lalaiá, idei, lalaiá. Um darundê, idei, lalaiá, idei, lalaiá, idei, lalaiá. Foi num nublado do rapaz latino-americano, eu não me engano, tenho um taco nesse mundo. De poetas, cidadãos e vagabundos, ou vagalumes que divagam bar em bar. Oh meu querido Pai Celestial, minha busca é vida muito mais que morte. Numa... Daqui a pouco tem mais. Não há presente sem passado. E nesse sentido, a Antena Best leva até ao nosso auditório Lembra Dessa? Uma pergunta que fica no ar para cada melodia que se escuta durante os 60 minutos do programa. Não perca de segunda a sexta, entre as 11 e meio-dia, Lembra Dessa? Com Fernando Medeiros, na Antena Best. Parada Target Radio. Cada dia, um novo top, um estilo diferente. De segunda a domingo, às 10 mais da semana. Segunda-feira, parada R&B, Hip Hop e Rap, às 8 da noite. Terça-feira, parada Country, também às 8. Para a quarta, parada Estados Unidos, igualmente às 8 da noite. Parada Europa, à quinta-feira, às 8 da noite. Sexta-feira, a parada é Latina, às 8 da noite. Sábado, parada Dance, às 20. Tal como no domingo, às 8 da noite, parada Rock. Parada Target Radios, de segunda a domingo, na Antena Best. Rock, axé, música sertaneja e muito mais. Junte-se a Karin Young e em apenas uma hora dê uma volta de 360 graus ao som da melhor música. 360 graus. Domingos, 21 horas, Antena Best. Elas são as melhores do dia. De segunda a sexta na Antena Best, das 14 às 15 horas, conhece as músicas que estão a rebentar pelas contagens. As melhores do dia, aqui na tua Antena Best. que o véio já voltou, meu filho. Deu nem tempo de tomar um copo d'água. O tempo foi vapivup, foi ligeiro demais. Ô, meu Deus do céu! Meu filho, Central do Forró, Forró do Central, Coronel Ojuara, tocando pra gente que é bom, né? Chegando pra gente o somzão do Aviões do Forró, meu filho, é bom demais pra ver essa segunda parte do Central do Forró. Então, a cunha, bichinha! Johnny Play gravando tudo, sucesso pediu! Ficar algo estranho, menina. Eu posso ver no teu olhar e o frio desse teu sorriso revela que não quer me amar. Você não sabe o prejuízo que a indiferença me causou. Você me causaria tédio. viajando num barquinho no Caribe. Deus me livre, poderia estar agora no hotel mil estrelas em Dubai. Mas eu prefiro estar aqui te perturbando domingo de manhã. É que eu prefiro ouvir sua voz de sono domingo de manhã. Domingo de manhã. Bota a mão pra cima e vamos cantar bem forte. Se eu te acordei, desligue e volte a dormir. Depois me ligue aqui. Agora velejando num barquinho no Caribe, Deus me livre, poderia estar agora no hotel mil estrelas em Dubai. Estourados, Vale das Águas, Natan Motos e Cyber Network. Rosi Matos, ao vivo pra você. Domingo de manhã. De sono. Domingo de manhã, tocando pra gente aqui no meu, no seu, no nosso Central Forró. Também tocou Caviar, tocou Bonde do Brasil. E lá na frente é Aviões do Forró, meu filho. Ô, coisa boa, Gululu. Central do Forró e o Coronel Ojuara mandando ver aí dentro do seu radinho. Vai, meu filho, eita coisa boa! Continuidade aqui no Central do Forró, meu filho. Bota o forró pra tocar. Chegando pra você, farra de rico. Mas é só a farra mesmo, é porque rico é bom. A cunha, Jotinha, vamos ensaiar, farra de rico. Vamos ensaiar. Atenção, novinha.

te dar. Mal som do Gabriel Diniz, né, meu filho? O som do Gabriel Diniz, mais uma vez de novo, é o nome da música. Ope, mais uma vez de novo, é o som do Gabriel Diniz. Lembrando a você que quer participar com a gente, é o ouvintecentral@rotmail.com. É, ouvintecentral@rotmail.com. E o coronel já tá morrendo de saudade de todos os vormicês, né? É, meu filho, você sabe quando o coronel começa a dizer essas coisas, ela vai ficando meio triste porque tá indo embora, né? É, meu filho. Só tenho a agradecer a todos vocês pelo carinho da sua paciência, tá bom? Pelo carinho também da sua audiência. Obrigado de coração por estar na sintonia aqui do Central do Forró. São mais de 400 rádios filiadas em todo o meu Brasil. Um cheirão pra todos vocês. Sempre continue aqui na número 1. Gente, tô indo. Tchau. Você ouviu Central do Forró. Programa transmitido para mais de 300 emissoras em todo o Brasil. Comentário ou participação, envie seu e-mail ouvintecentral@hotmail.com.